Você já sabe? Arrumei aquele lugar de trabalho que eu tanto queria. Vou começar no próximo mês. Ah, que bom! Desejo que tenha muita sorte com o novo chefe e com os novos colegas. Você sabe o que aconteceu com a Malu? Teve ontem um acidente e está no hospital. Ah, coitada! Tomara que fique boa depressa. No próximo domingo, vamos viajar para o Brasil por um mês. Espero que façam boa viagem. Amanhã tenho prova de matemática e estou muito nervosa. Não é para menos. Que passe na prova, é o que eu lhe desejo.